Ora bem, o meu amigo quer saber? Pois, sobre se há alguma novidade em relação ao Carlos Xavier e ao Oceano, se... Não, o Oceano, pois foi assim, depois destes 2 dias de negociações, já acho que nenhum de semanas, não é? Finalmente chegamos a um entendimento, não é? Portanto, é certo que o Carlos Xavier e o Oceano vão para a Espanha, certamente um negócio muito vantajoso para o Sporting. Agora partiu vidro aqui, cara. Partiu vidro aqui do meu carro. Opa, isso é que já é pior. É pá, que grande porra. Fiz agora aqui. Então não é para. Estava a beber uma água, pá. Estava a beber uma água, mas que coisa. Que é preciso um gajo ser estúpido, pá. Pegar as garrafas e está fora. Então não é que eu. É que eu vim beber a garrafa, água, falar consigo ao telefone. Ficou cara a garrafa de água e esta chamada. Que grande coisa. É inacreditável. Então, mas como é que é? É possível fazer uma coisa destas? Vai sozinho no carro, é? Vai sozinho. Sozinho, pá. Isto é quase inacreditável. Hoje eu pensei que tinha vida aberta, pá. É, pá, mas... Então, mas magoou-se? Hã? Magoou-se? Não magoei, mas partiu a vida do meu lado, pá. Como é que é possível isto, pá? Essa agora. Esta é inacreditável, pá. Como é que é possível? Desculpa esta conversa. Então, mas como é que partiu o vidro? Hã? Como é que partiu o vidro? Opa, ia passar ali pedra no carro, mas passei assim um sítio, ia passar um sítio onde estava um arvoredo, não é? Fora ia tirar a garrafa para fora vazia. Conclusão, a janela estava fechada e partiu o vidro. E o vidro foi à vida.